Red está pronto para o táxi, tem 115 a bordo, 2 horas e 15 até na Aracaju. Júlio Jorel Sérgio com Antônio Pátio, sigo o voo da companhia, quando no ponto de temperatura 1895, ajuste na 014. Gente, dia Pátio, segue o barco da companhia para o ponto de temperatura 1895, lugar de temperatura. Paulo Salvador para o táxi, voo 967, PLD 178, autonomia 3 horas e 40, até na Campinas. Sigo a companhia no ponto de espera 2895, 1094, não existe. Bom voo. Da granada companhia, ponto de espera 10, 11895, 1094. Boa. O número 20 está autorizado a ação para o procedimento elétrico que se zero do separador 2 no PEM, altímetro 1014, reporte estabilizado. XA5Z 018, passing 1500, climbing flight level 280. Okay, off XA8018, radar contact on departure, flight 2802, Momo departure, needs start transition. Momo departure, needs start transition, climbing flight level 280, XA5Z 018, unable to meet 15 DME, flight level 110. Free from the description of output. Dismissed to decal output restriction. Alright, confirm no altitude restriction. Climb to now, altitude 2580. Roger, climb to level 280, no altitude restriction, XR53 X018. Azul 4462, siga via Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 4462. 31172, Juliette, portão 02. Juliette, 023172. Salvador, Azul 4025, ciente da Zulu, autorização Capina. 3910. Não é 314, chama agora a torre 118, decimal 9. 295, né? 3 no 4. É, ouvido, transição ótima. Interceptando informe Zulu no 0 até pro 9, após informe Zulu no 6, após conforme rota. Controle 1 no 20, decimal 8, transponder 5530. 290, IBD. Request heading 290, IBD. Head 290, X-ray Alpha, X-ray 8018. Just confirm for how many miles do you maintain this head? The next 15 miles, heading 290, X-ray Alpha, X-ray 018. Roger, after deviation, fly direct to Kogbo. Roger, after deviation, direct Kogbo, X-ray Alpha, X-ray 018. Controle, Salvador, um cordial boa tarde, 2230, passaredo decolado. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, se fazer sair da árvore, transição Elefa para o nível de voo 180. Árvore Elefa 180, 2230, passaredo. Mano, 4762, portão 8, terminei na posição. Não tem ninguém aqui na posição 8. Aqui vai com mais velho. Entra. CR5-3-8018, considering 2-8-0, divider. CR5-3-8-0, actually Alpha 38018. 3320, Excel 5318. Papa Alfa Tango Sierra, ainda mantém a escuta do controle, aguarda a transferência para o centro. Controle, 2230. Passarei 2230, controle. Possibilidade, senhor, de voarmos Arba ou Elefa? Sei, Alfa, sei, E01, requesting 310, divide. Sim, yeah, heading 310, X-ray Alpha, X-ray 8018. Heading 310, X-ray Alpha, X-ray 8018. Passarei 2230, está autorizado, Adriano, Elefa. Direto, Elefa, agradece, passarelo. Controle de Salvador, muito boa tarde, Força 6704, descendo o voo. Força 6704, controle de Salvador. Desça para o nível de voo 100 na proa de mar para a chegada mar. Já com proa de mar e descendo para 100 o Força 6704. Excel 5-3-8-0-1-8, clear weather, request at Kogbu. I direct to Kogbu. At Kogbu, Excel 5-3-8-0-1-8. Solo, Salvador, boa tarde, você tem 3-4-5-4. Quem chamou? Ouça, né, 6-3-4. Xenega 3-1-4, siga via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, portão meia dúzia, você tem 3-4. Papa Alfa Tango Sierra para o serviço de informação de voo e alerta, vai chamar o centro de decisão 128-8 e 120-0. Para 128-8, secundária 126-0. 128-260, graças, até a volta. 2. Fecharemos a minha decisão 90, na contenção até 30 milhas do 090, voo 2097. Correto. Localizador, voo é o 1620. O 1620, chama agora a torre em 118-9. 1895, voo 9620. Turno 620, prossiga. Continua a aproximação, pista 10, aguardando pista livre. Aguardando a pista livre, voo 9620. 1884 aos 34, 1208, bom voo. Voo 1884, boa tarde, contato radar na decolagem, se você sair da Boca Transição Caju para o nível de voo 230. Boca Caju para o nível 230, 884. Então, 3217, controle de Salvador, sem identificação, desta vez chegada bom para o nível de voo 050, ajuste o altimetro número 014. Voo 967, ponto espera, pistão 0, pronto. Voo 207, mantenha ponto de espera. Informo que quando autorizado a decolar, está restrito a 090, o nível 090 até 30 milhas Salvador. Informação para o gol 1967. 1967, afirmativo. Informo que quando autorizado, está restrito ao nível 090 até 30 milhas Salvador. Restrito ao 090 até 30 milhas Salvador, mantendo o perfil da saída, gol 1967. Afirmativo, tem um companhia na conta final para pouso, será autorizado ali e manter após o tráfego. Gente, 967, graças. Juro 620, pouso autorizado, pista 10, 230 graus, 6209. Teve pouso, pista 90, gol na 620. No 7, decolou os 36, 120, decimal 8. 308, gol 20 no 7. Salvador, gol 20 no 7. Para o controle? É o gol 20 no 7, destino Ilhéus, do perfil da El. Gol 20 no 7, contato radar na decolagem. Suba inicialmente conhecido como mesmo gol 090 na saída da El. Até o 090, gol 20 no 7. Aos 37, direita 1209. 219 à direita, voo no 620. Level 260. Primeiro, flight level 260 will be the final flight level, or you want to just for a moment flight level 260? Yeah, fine. Flight level 260 for 2 hours. É bocado, segundo instrução, né, claro? Via Alfa para o 05, aguardando o voo no 620. Para onde está a Juliette, não? Onde está a Juliette? Zero for 2 hours. Copy, X-ray Alfa, X-ray 8018, stand by, clear. Roger. Agora meus corpos. 67, livre decolagem pista 10, 240 graus, 08 nós. Eu vou colar pista 90, bom 97. Alô, Salvador, azul 4065, para o curso de acionamento no spot 3. 4065 autorizado, Juex, não, Chapex. Autorizado, 4065. Final flight level 260. Your final flight level will be 260. Read back. Obrigado. Final cruise level 260. XTR5C 8018. Contact Office Center 126 decimal 85 and 125 decimal 45. 12685 or 12545. XTR5C 8018. Ciao, ciao. Atingindo 090, gol 2017. Gol 2017, mantendo esse voo 090. Tráfego, agora posição de 9 horas, 1 ou 2 milhas, rumo Whisk, passando nesse de voo 130, descendo para o nesse de voo 100, eco 99. Ok, na sua escuta então, gol 2017. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Tarde não, 01 no controle de Salvador. Uno decolou de Salvador, vai meter 500 pés, patrulhamento na escuta permanente do controle, estamos na missão da Copa do Mundo. Até condições iguais na escuta do controle do Guardião 01? 01 na escuta permanente. Espera mais 704, tráfego, agora posição de 2 horas, 8 milhas, rumo sul. Mantendo nível de voo 090.73777. Espera 704, copia o controle. Potência bom, espera 704. Tráfego, agora posição de 2 horas, 612 milhas, rumo sul. Mantendo o nível de voo 090.73777. Sim, mesmo no esquerdo. Espera Ryanair 704, desça até o nível de voo 100, vai para ação para final do procedimento ILS Express 10, direita para o A310, limite Vanessa Pro por 201. Direita 310, limite 26 milhas para o Força Alimenta 704. Limite 201. 20 milhas, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 967, passa 2800. Voo no 967, controle Salvador. Dupla, inicialmente restrito ao nível de voo 080, da presente, voo direto Leda. Restrito 080, Leda da presente, voo 1967. Voo 2017, voo direto Coral. Direto Coral, mantendo aí no 090. Aguarde o uniforme pelo Charlie. Voo 2017, livre ascensão ao nível do voo 240, direto Coral. 240, direto Coral. Voo 2017. Segundo 25, decimal 45. Recife 2685, alterno 2545, 184. Papa Papa Uniforme Tango Charlie, desça via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. 050 na Mário, ajuste no 014. Voo 6704, desça para 3.000 pés, altímetro no 014. 3.000 com no 014, para o Aérea 6704. Dan 3217, reduz a velocidade 220 mais, desça para 4.000 pés, altímetro no 014. 4.000, 0, 967, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo noroeste, passando em voo no 00, em descida para 3.000 pés, 099. Sua para o nível voo 360 na Prodeleza. Ok. Não tem contato visual com o tráfego, é autorizado 360, sem restrição, voo 967. Tarde, voo Petroia Uniforme. Brasil 4065, autorizado táxi ainda para o ponto de espera, quando lá 2895, ajuste no 04, bom voo. Teve táxi com espera, 2895, no 04, 4065. Consigo, a aeronave chamou? Golf X-Ray Uniforme, ponte 5, autorização para reboque até a ponte 7 no pátio 3. A possibilidade de voar direto de chão, chefe? Autorizar direto, vitória da 5, passarei 2230. Autorizado de chão, agradeço, obrigado, passarelo. A série 2230 chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterno 126, décima 0, tem um bom voo. 1228, 2230, passarei, obrigado. 3217, preparação para sequenciamento, curva direita, toa 230, limite, vai nessa proa por 1,5 mil. 230, Dan 3217, reautorizado descida até o nível de voo 060. 060, com 3217. Aérea 6704, direita para o A030, limite o localizador. Direita 030, limite o loque, o Força Aérea 6704. 099. Além da cola, pista 10 azul, 4096. 309. Voo 2017, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 9. 125, 1251-3395. Correto. Guardião 01 no controle. Nós vamos atender a 1-2-3. Nós vamos atender a 1-2-3. Nós vamos atender a 1-2-3. Nós vamos atender a 1-2-3. Nós vamos atender a 1-2-3. Nós vamos atender a 06704, pista para 2000 pés, altímetro 1014. Para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1014. Informarei quando estava no localizador 1704, curvando a direita 060. Tan 3217, pista para 3000 pés, altímetro 1014. 3014, seu 30 em 217. Novembro, Vitor. Boa tarde, tu chega. Aceito 2-8 ou aguardo 2-6? 2-8, não. O filme, o pai que se encontra, é a pista que decola? Decola da 1-7, está contato, pista autorizado 2-8-0 para a vitória da conquista. Decola a pista 1-7, primeira curva direita. Saída A-Bora, após A-Bora, Alefa, após Alefa, conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5034. Pela aqui, autorizado conforme 280 para a vitória da conquista, agora é o décimo DCC. O transponda 5034, controle 208, controle 3942. Já no primeiro vítima, após Elefa, DCT Opló e após sim, direto à vitória da conquista. Elefa, Opló, e Opló. Na frequência 2895, quando para acionamento, ajuste na 04. Qual o PAB? Ajuste na 05, PAB. Gente, mandou. X-ray uniforme, autorizado pushback e reboque até o pote 3 em torno do término. Gente, vou com X-ray uniforme iniciando o reboque, obrigado. 1208, azul 4065. 04 motor? Afirmativo, o 604 já está no localizador, ainda não visual com a pista. Gente, continua a aproximação, vento 250 graus, 05 nós. Agora visual, porém ainda tem em cima. Oi, Salvador, boa tarde, o 9 quanto espera dar um zero, pronto, vai decolar. Coloquei a posição, agora as instruções, gol 9-6. É posição 9-6. Prezado, não se tá? Então, 3217 para o localizador esquerda, proa 1-3-5, reporte estabilizado. 3-5, proa, pode estar estabilizado, então 3217. Controle Salvador, azul 4065, boa tarde, está levando 3500. Azul 4065, contato radar na decolagem, vai ver a saída da El, transição ótima, para o nível 340. Sobe o 340 da El Monte Azul 4065. 0, estou saindo a 6704, vento 270 graus, 0629. Disculpa, 704. Voltou na rota, na frente de trap e uniforme, tá? Papa, Papa Uniforme Tango Charlie, está autorizado a sinal do procedimento elétrico 710, deixa para 2 no pé, altimetrão 014, vai seguir tráfego na aproximação 10 milhas, 320. Gente, está autorizado, descendo para 2000. Gente do tráfego também, que não quer, que eu não posso alugar, graças. Você tem um tráfego agora na aproximação? Aguardar o próximo tráfego aqui? Tá bom. Chamador, Serra 94, pronto para o táxi. Tem interseção, ajuste no 014, chame para ingresso no 7, é a novembro e Vitor. Tube táxi, até interseção, de 14. Chamada para ingresso, Serra 94. 06704, libera a direita, reporte na Delta para cruzamento da pista, parte militar. Dia 09, é isso? E aí, Guardião? Estabilizado, controle, são 3217. São 3217, agora a torre 118, 7195. 295, 3217. 30 graus, 0629, pista 10. Fica a final da torre 10, guardião 01. Confirma. Fica de entrar a final da pista 10, guardião 01, temos prato na aproximação. Visual, temos visual na, do tráfego na cor final, com a TVLS, temos assento e na disputa do controle. Clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, clear down, confirmo Delta, por favor. Level 050. 050, Mario Rival, 6911. Reforme, Felipe. Obrigado, tenha uma boa tarde. Tendo uma missão aqui de varredura para a escolta de uma delegação de determinado país, e precisamos seguir aqui pela via paralela, a linha paralela, a 1.000 pés. E coordenar com o controle, ou e posteriormente passar com a torre, quando for necessário a gente afastar, só é coordenar, mas queria a autorização para prosseguir no voo. Quer afastar agora com o Guardião 01? Confirma? Afaste agora, com o Fosso. Ah, sim, Matheus. É, baixando para o setor sul litoral, o 01, na disputa do controle. Parte militar, frequência. Conta. Próxima identificação, deixa eu ver a chegada bom para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro como 014. Após a passagem do tráfego do Charles 680, está na proximidade do marcador externo, está autorizado a acompanhar a delegação. Destruiu e copiou o uniforme Tango Charlie? Forma Tango Charlie, controle na escuta. Estabilizado, senhor, vai passar o externo agora e já visual. Agora a torre 118 decimal, 1895, obrigado mais uma vez, um bom serviço. Forma Tango Charlie. Página 01, com curva pela direita, está autorizado prosseguir para o setor da... de acompanhamento da delegação. Afirmativo, grato. Curva pela direita, seguindo para o setor 1. Sétimo, 219. 219. Mantenha a posição, o tráfego na final no zero já passou o externo, será autorizado logo após a passagem do mesmo, CA Novembro Vitor. Salvador, nosso cordial, boa tarde, papai, uniforme Tango Charlie, passou o externo estabilizado. Aguardando pista livre, uniforme Tango Charlie, vento 240 graus, 629. Passou escuta. Prossiga. Charlie Alfa Tango, confirme a rádio de saída e quantas milhas se afasta? Vai sair pela 330 por 60 milhas. 330 por 60 milhas? O senhor acha que na área marrom, uma área restrita com raio na arena, fonte nova, raio de 10 milhas, quase tocando aí a bata e restringe a decolagem de aeronave asa rotativa? Desativa 21 Zulu. Porém, a coluna da base tem condições de seguir com o plano norte inicialmente para contornar a área marrom sem problema. Só para você ficar atento aí, beleza? Chega aqui a esposa, meu. Beleza, CN 5027, segue aqui a esposa inicialmente para o norte, atento à área marrom, após direto destino, grupo Zulu e Cabaceiras do Paraguaçu. Charlie Alfa Tango, qual é o PAB? Dia de hoje, direct to Juna, clear down, 4,000, 6,000, 1,4,000, 6,000, 1,8,000, 6,000, 1,8,000, heading 045 will be fine for us. É 045. Thank you. Forme Tango Charlie, boa tarde, siga via Alfa Juliette, quando conhece o aeródromo? Alfa Juliette, contornos gates. Após, chame na Taxi Lima. Alfa Juliette, contorna, chama na Lima, de volta. Solo, boa noite, 097, boa tarde. Boa tarde, boa noite, 097, prossiga. Puta 4. Ok, bora, Elefa, prepare a guarda de cópia para a Confite 360. Alô, Elefa, 360, 097, depois. Bem-vindo, Decolo 01, controle 208. Controle 208, tá tarde. Como está o Guardião 09? Guardião 09 decola aos 01 para o norte, chama o controle 120-18. 120-18, grato. Pode vir a Arbor para o nível 280, Sierra Nevada Z. Salvador, Cordial, boa tarde, Guardião 09. Avião 09, controle. Decolagem de Salvador, senhor, ascendendo, se autorizado para mil pés. Tem como destino o grupo de Zulu, a cidade de Alagoinhas, a 50 milhas ao nordeste. Pode transplantar alocado, Guardião 09? Está alocado conforme briefing para o período aí da Copa, 1501. Vai para Alagoinhas, o Guardião 09. Reporte livrando a CPR quanto possível, estimado para pouso. Estima pouso 1930, senhor. Obrigado, pouso 1930, Guardião 09. Reporte livrando a CPR, evitando a área proibida de Camaçari. Evitando a área proibida de Camaçari, reporte na área da CPR, Guardião 09. Lima, Mike, até Quebec. Lima, Mike, Quebec. Chame na Quebec para cuidar o auxiliar. Level 280, Charlie 550. Roger, we do have traffic on TKS 6918 and more 2 miles we can fly direct to Unison. Roger. Palma Serra, Novembro Vito, tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo ao Nordeste, passando nível 065 em descida para 3, no pés em Praia 190. Esse é o tráfego no TICAS, da Palma Serra, Novembro Vito. Palma Serra, Azul 908, descida para 2, no pés está autorizado a final do procedimento LFX3, 10, reporte estabilizado. Azul 6918, clear LF and approach runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1014, report established. Roger, 6912 clear down 2000 feet, 1014, we report established on ILS runway 10. We are flying Duna now, 6918. Just fly direct to Duna. Fala no perguntário, autorizado o cruzamento até aeroestar. Lá, frequência livre, boa tarde. Azul 2789, desça para 4000 pés, altímetro 1014. 4014, o azul 2789. Tango Oscar Papa Golf, contato radar 64 milhas, sudoeste de Salvador. Mantendo o voo 090, autorizado chegada à marcha no ideal descida. Altímetro no 04. Voo 1966, controle. Voo 966. Voo 966, chama agora o centro Recife 126.85, alterne 125.45. 2685, alterne 125.45, voo 966, boa tarde, até logo. informo que recebo sua transmissão com intensidade 2. Para agora, agora chamar para a cota. Confirme como recebe o 412. Agora melhorou. Agora vai de cota. Está aguardando 4412. Poderia confirmar a saída para o 412? Agora, pois agora ele é essa para interceptar que vamos ler dois anos. Desculpa, porque... Azul 6918, Salvador, establish on ILS X-ray approach. Azul 6918, complete final ILS approach, contact now by 118.95. 118.95, thank you, 6918. Salvador Tower, good afternoon, Azul 6918. We are 3 miles for the outer marker, established on ILS runway 10. Roger 6918, clear to land runway 10, wind 180°89. Clear to land runway 10, 6918. Azul 2789, desça para 2000 pés, o ajuste 10114, autorizado em ILS X-ray da pista 10, reporte estabilizada. 2014, autorizado em ILS X-ray, reporte estabilizado 2789. Fins autorizados, já informamos o Lugo Juna, decola da pista 10, primeira curva direita, saída arbora, pós arbora, eleva. Controle 120, decimal 8, transponda 5052. 1097, autorizado no nível 360, depois do Lugo Juna, decola 10, primeira direita, agora eleva. 5052, eu transponda e não controlo o controle. 120, decimal 8. 208 é o controle, 10 na testa. Azul 418, pronto, copia. Bruno 18 na escuta para cópia. Papatango Oscar Papagolf, dessa para nível de voo 050, ajuste na 014. Papa Romeo, Serra November Victor, chame o Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Gente, Recife 1208, alternada 1260, graças a Deus. Primária 1288. Positivo, primária 1288, alternada 1260, graças a Deus. Siga Guardião 09. Guardião 09, não há tráfego a reportar no setor, tenha frequência livre para autocoordenação. Vai estacionamento Bona 09, segue. Autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Livro na 07. Azul 4198, seria uma previsão para a nossa cópia. Padrão número 8, autorizado, 360, com fins, APZULU 21, decolagem pista 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, controle 120, decimal 8, 5145, transponder. Confirme controle, por favor. 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, e APZULU 21, decolador 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, transponder. 45, controle 208, tração no 8. Chão pronto, posiciona. Resposta, posiciona. Salvador Brown, good afternoon, Azul 6918, one evacuated on taxi Alpha. Continue taxi via Alpha, report before Juliet, Azul 6918. Continue via Alpha and report before Juliet, Azul 6918. Rádio Chanel 63, 14, formação Zulu para Petrolina. 63, 14, só um instante, próximo. Salvador, voo na 620, cópia Recife. Só Recife é o número 2, agora de cópia. Água não, voo na 620. Salvador, o Azul 2789. Reporte 3, checado sinal 0 estado. Reportaremos 2789. Petrolina, Pesulo 2340 nível. Decola da 10, esquerda, Momo Nenim, 120, decimal 8, 5061. Eu acho que eu tava louco. Saída 04. Saída Momo Nenim, controle de saída 208, transporte 5061, na janela 63, 04. Correto. Chame pronto para gestionar. Tem 097, táxi 179 bordo, 3 horas e 6, operando Brasília. 1097, até o ponto de espera está livre, ajustado 1014, torre 118, 95, fim de sol, meu amigo. 1014, 295 a bordo, 179, gol 1097. Bom. Solo do 418, posição 8 para o feedback para mesa. Autorizado, posição 8, chame táxi. Reportamos para o táxi do 418. Azul 6918, clear Juliet, gate 01. Ok, gate 01 via taxi Juliet, Azul 6918. Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3217. Vai, Golf Mais agora. Copia, voo no 620. Recife 370, conforme o plano, decola da 10, esquerda, Puca, Aracaju, controle 1208, 5066. Autorizado conforme a rota do plano para Recife no 370, decola da 10, com a curva à esquerda, Puca Caju, 1208, 5066 no transponder, voo no 620, está na posição 3. Na 3, chama pronto, puxa. Porta nada. Travessa irá manter esse desvio? Até o Travessa aqui de Caixa Preta, mais uma 4 dias. Sim, sim, chamou para o colégio. O 07 está pronto? Eu consigo, 07. Está pronto? Permaneceu. 07 atualizado, né? Manteu no 0. 0, 07. E o vento 230 graus, 5 nós, o Charlie Alpha Tango, ele está na área marrom. O azul 2789, solo aos 18, direito 219, solo. 219, chamando o azul 2789. Tango fora. 7 decola para o norte, chama o controle 1 no 20 decima 8, Charlie Fatal. 2080, graça. Tony Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Romeu Charlie Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Reporte 20 milhas em Salvador. Para reportar a 20 milhas de Salvador nessa proa, o Charlie Alfa Tango, frente da área marrom. Charlie Alfa Tango, cheque seu transponder, vamos receber o mesmo. Estacionado agora, 5027. Cheque equipamento, vamos receber o mesmo radar. Ok. Seria possível a vetoração para o Charlie Alfa Tango para sair da área marrom com proa de Cabaceira do Paraguaçu, senhor? A radial ideal seria 315, a partir da sua autorização aí para interceptar. Boa tarde. Fatango autorizado na proa 315. Está presente, está autorizado. 315 já está livre da área restrita, senhora Marrom? Ativa. Está presente, autorizado então. Grato. Fatango, Oscar Papa Golf, deixa para 2000 pés. Autorizado LS X-Ray da pista 90, rapaz estabilizada. 2000, autorizado LS, camarada estabilizado. Salvador, gol na 097. Gol na 097, contato radar na decolagem, fazia sair da Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor 360, gol na 097. Poderia confirmar o ajuste para o Tera Fatano? Ajuste 10014. 10014. Meu Charlie Alfa Tango, quando possível, ser estimado para pouso. Estimado para pouso. Vai ser a 19h40. 940. Problema. Guardião 01 no controle. Nádio Couto 1. Confirmei, o senhor está seguindo paralelo? Afirmativo, vamos fazer minha escola. Guardião 01, não informo que temos um tráfego em aproximação para final a 2 minutos para final. Afirmativo, questão de segurança, vamos afastar então para o setor do litoral e quando o controle autorizar, retornaremos à escola. Guardião 01. Ora. Azul, iniciando decolagem da pista 10, aqui mantém o setor norte, proxame para a final no 7, pátio. Ai. Digo 62, chame táxi. Digo chama táxi, proxame na 63 no 4. Guardião 01, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 102.95 graus. Torre Salvador, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, prossiga via litoral, chame passando para o Itapuã. Nós estamos ainda na missão de escolta aqui da delegação da Copa do Mundo. Queremos coordenar uma torre, estamos aqui em Torre Pituaçu, centro do tráfego aí já na final, mantendo o 1.310 na escuta da torre e na operação policial já. Ok, pode manter minha escuta e eu vou organizar o tráfego aqui. Qualquer coisa que tiver necessidade de alguma manobra sua, informa. Ah, grato, 01. Ô, papagou? Papagou, filho. Continua a aproximação, vai prosseguir no 7? Tá certo. Fechando, tá mais próximo do cancelamento. Tá lá. Iniciando essa patrulha, mas... Gente livre. Gente livre, chegada bomba, até o 150, o ajuste não tem uma parte por hoje. 7 já direto sobre o voo mais 5, forma do solo, vento 220 graus, 3 nós. Ai que. Maravilha. Maravilha. Obrigada, Alessa, voo 1097. Obrigado. Papagão Fibra para o cancelamento. Sete cancela os 25, autorizado para base direita no 7, informe na final da 1-7, voo. Bom. Salvador Cliff, Montier, Mexico 9537. 4118 afirmativo, decola 25, controle 20, decimal 8. 208, azul 4118. Controle de Salvador, boa tarde, azul 418. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Na árvore para 360, 041, 8.